Por mais escuro que seja, ainda podes ver. Pode ser difícil a batalha, mas tu vais vencer. Sua fé não será minada por espada ou lança. Se revista de poder, pois ainda há esperança. Por mais escuro que seja, ainda podes ver. Pode ser difícil a batalha, mas tu vais vencer. Sua fé não será minada por espada ou lança. Se revista de poder, pois ainda há esperança. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Fé em Deus e nas crianças da favela, dos moleque na rua só de bermuda e chinela. Passei cerol na mão, fiz muita pipa voar, coração de ratinha subiu e não vai voltar. Pra quem desacreditou, tô firmão, eis-me aqui. E sempre foi assim e nunca vai mudar, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito em mim, eu acredito em você. E quanto à vida, a esperança depende de você. Há alguns anos atrás, lá nos campinhos de terra, vivi o crime de perto com os molequinhos da favela. Minha Ciclone, minha Kenny, tudo ficou para trás. Tudo passar nessa vida, o tempo não volta mais. Você escolhe seu caminho, desistir jamais. E se acorda pra vida, que o sol já brilhou. Você não é a plateia, você faz parte do show. Por mais escuro que seja, ainda podes ver. Pode ser difícil a batalha, mas tu vais vencer. Sua fé não será minada por espada ou lança. Se revista de poder, pois ainda há esperança. Por mais escuro que seja, ainda podes ver. Pode ser difícil a batalha, mas tu vais vencer. Sua fé não será minada por espada ou lança. Se revista de poder, pois ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda existe uma esperança, tudo pode mudar. Só depende de você, o tempo não vai parar. Pense um pouco, reflita, você não tá na pior. Não desista, siga em frente, nunca olhe pra trás. O que passou, passou, não volta nunca mais. O tempo é agora, manda a tristeza embora. Não tem vitória sem luta, esse é o preço da glória. A paciência é a chave, a esperança é a porta que nos leva ao caminho de vitória. Vitória em vitória, aqui no fim do túnel posso ver uma luz. Minha maior esperança está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Por mais escuro que seja, ainda podes ver. Pode ser difícil a batalha, mas tu vais vencer. Sua fé não será minada por espada ou lança. Se revista de poder, pois ainda há esperança. Por mais escuro que seja, ainda podes ver. Pode ser difícil a batalha, mas tu vais vencer. Sua fé não será minada por espada ou lança. Se revista de poder, pois ainda há esperança. Ainda há esperança.